teus braços, ser só tu em mim. Livre para crer na vida, livre para ser querida, realizar meu sonho, me unir ao teu amor. Quero aquecer teu corpo, quero beijar teu beijo, sentir o teu carinho, vibrar nas tuas mãos. Sinto-me apaixonada, livre, feliz, amada. Estou acostumada, não sei viver sem ti. Livre, sinal aberto, livre no rumo certo. Reparar os braços, ser só tua em mim. Livre pra ser menina, livre pra ser. Ser só tua em ti.